Zero, dois, dois. Prossiga. Vou estar desligado, tudo normal. Paciente. Obrigado. Eu vou até. Aproximando a Juliette, o 3858. Portão 2, autorizado, 3858. Autorizado, portão 2, 3858. Estacionamento, gol 2043, no 8. Portão 8, autorizado, estacionamento, chame TAC 2043. Trabalho, obrigado. Oceaneia 6310, está aplicado no localizador da 110. Oceaneia 6310, sem a torre, em 11895. 11895. Passando localizador. Estabilizado ILS da 10. Oceaneia 310. Autorizado pouso na 10. Vento 140 graus 129. Pista molhada. O ajuste agora 10, 21. Ajuste dentro da pista molhada. 50 galeão, treinando. Autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia, 1895-1021, bom voo. Via Índia, 1895, obrigado, uma ótima semana. 2043, 1.0 pronto. Voo 2043, autorizado a alinhar e manter a 1.0. Alinhar e manter a 1.0, voo 2043. É, 6310, no solo 50, chame solo 119. Espaço estabilizado. 2021, repórter estabilizado, na IRS, 3662. 3110, táxi via Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, reportarei a Santa Juliette, 6310. Voo 2043, livre decolagem, 10, vento 150 graus, 129. Livre decolagem, voo 2043. Zero 43, decolada 52, chame o controle, Salvador 208. 208, obrigado, macho anexo. Juliette, portão 62, autorizado. Contato radar, vou para o nível 360, eu vou em direto Leda. Sol, SAP 22. Ok, uma tentativa a mais. Não, não confio a informação, confio. Posso fazer mais uma tentativa de arranque do motor número 2 aqui no stand? Confio. Obrigado. o SAP 22, já abortei a tentativa. Está realizando a tentativa ou já terminou? Não, terminei. Terminei a tentativa. Ciente. Obrigado. Localizador é avistando, tá? 3662. 3662, chame a torre, em 1-1895. 895, 3662. 92043, chame o centro Recife, na frequência 125-1. 251, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, eu sou a 3662. É 3662, boa noite, livre pouso 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0, 2-1, deixa uma olhada. Livre pouso, grato, eu sou a 3662. Tá 3662 no solo 01, não chame o solo 219. 219, 3662. Solo Salvador, boa noite, o TAN 3662 de Bruno. TAN 3662, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Julieta. Aí, via Alfa, reporte antes da Julieta, 3662. Olá, Salvador, uma boa tarde, 1973 da Eco, 400, para o Galeão, autorização? 1973, Salvador, Galeão, aguarde a cópia, ajuste 10, o ajuste de altímetro 1021. Guardando, gol 1973. Então 3662, ingresso táxi Juliette, portão 3. Juliette pro 3, ou Siga. Autorizado o WhatsApp após Luna com 096. No 973, pronto para cópia? Pronto para cópia, 973. Salvador para o Galeão, via Operação Vembe 857, conforme rota do plano de voo. Via 360, saída da El, Leda, Irumi, primeira curva à direita após a decolagem. Controle 1120-8, transponder 5401, voo no 973. Autorizado nível 360 para o Galeão, conforme o plano, ter novembro 857. Decola pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda e Irumi. Controle de saída 1208, transponder 5401, o voo 1973. Portão 4, chama pronto. Amaremos, grato. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795, informação eco. Azul 2795, boa noite, estou em contato radar a 65 milhas nordeste de Salvador, foi para de Bonfim para a chegada Bonfim, reporte unidade de Cid. Mano Bonfim, chegada Bonfim, reportará a unidade de Cid, 2795. Com 096, desça para 2.000 pés, ajuste 1021, não autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 1021, também estabilizado, boa 90. 1021. Confirma a subida? Pouca. Batido pouco. 973? Gol no 973, Paulo. Podemos coordenar um nível 400 para o Galeão? Ok, ciente, eu vou coordenar junto a Recife, só um instante. Obrigado. Na 6310, pronto para cópia? Negativo. Salvador para Recife, via Opera Zulu 197, nível 350. Saída da PUCA, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem. Controle Salvador, frequência 120.8. Transponda 5404, Oxane 6310. Oxane 63. Quando o zero entender autorizado, receba o nível de voo 350. Vai decolar da 10 com subida PUC, Aracaju, a primeira curva à esquerda, 208, 5404 ao transponder e aerovia 11 Zulu 17. Está correto, chame pronto, meio Oxane 63, eu mando. Prossiga o gol 973. Ok, autorizado nível 400. 00, 973, graças. 2795, vou ir pelo. Pelo 2795, graças. Colo o 1973 para o pushback acionamento, posição 04. O 1973 autorizado para o pushback acionamento, chame para o soldado. Chame para o 1973. Salvador, Gono 096, sinal 90. Gol 1096, ajuste 1021. O vento é 1,50 graus, 1,2 de nós, livre pouso no zero, atente à pista, parcialmente molhada. Confie, livre pouso no zero, 0,2. 0,2. Ok, autorizado ILS após ver o voo azul, você pode estar estabilizado o azul 2795. Confirmando também? POB 17. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, táxi Índia e Alfa do ponto 0. Do ponto 0, chame 1, 1895, ajuste de altímetro 1021. Pátio Índia Alfa, ponto 0, 1395, voo 1973. Chame o solo 1123. Chame o solo 219. 219, voo 1096. Salvador, boa noite, eu vou no 096. Vou no 096, táxi via Alfa, reporte, Justa Juliette, boa noite. Alfa, Justa Juliette, vou no 2-1-A, boa tarde, boa noite, voo 1973, quanto espera do 1-0? 1973, livre decolagem 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3-9. Livre linha decolada 1-0, voo 1973. Considera 3258, quando tiver autorização, copiamos. Gente, aguarda a cópia e o ajuste de altímetro 1-0-2. 1-0-2-0, correto? Voltar 22. Para o solo. Voltar 22, precisava de mais uma tentativa de motor em marcha. 2795, ILS X-ray. 2795, torre 118, decimal 95. 2795, obrigado. Agora, Xanar 63, 1-0 para pushback acionamento. Xanar 63, 1-0, autorizado pushback acionamento, chamar para o táxi. Chamar para o táxi. Xanar 3858 para a cópia. Parcialmente molhada, livre pouso na 1-0, vento é 1-5-0 graus, uma dúzia de nós. Livre pouso, azul 2795. Gol 1973, decolado 126, chame o controle Salvador, 120 decimal 8. Gol 1973, chamará, obrigado. Aqui, vou ter que terminar, mano. Obrigado. Ok, senhor. Passo a via da El para nível de voo 400. É, 400 via da El, gol 1973. Tan 3858 no 22 para pushback e acionamento. Tá cópia. Pronto. Salvador Fortaleza, autorizado via o Brasil 119, nível 370, sai da Momo, transição frote, primeira curva à esquerda após a decolagem, controle no 20.8, transponder 5406. Zan 3858, cinte, autorizado Fortaleza 370, nível, decola no 0, esquerda, Momo frote, só perdoa o nosso bangu direto a Buco, direto Fortaleza. 5406 e controle 208. Correto, portão 2, aguarda para puxar o acionamento. Aguardando. Chené 6310 é o solo. 6310 vai iniciar no momento. Só chão 6310, tá na escuta. Sim, 6310. Tá na escuta, prossiga. O senhor vai iniciar neste momento, não é isso, pushback? Já que seja. Stan 3858, passa pushback imediato. 3858 autorizado, pushback e acionamento, chama para o ataque. Chamada ataque. Stan 3858, Azul 2795, boa noite, táxi Alfa Kilo para o pátio 3. Confirme o PLB? 9090. 133, decimal 95. 13395, boa noite. Zero. Ponto de espera 1895 a torre, eu chamei 6319. Táxi 3858, Uno 70 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Salvador. Então, 3858, livre táxi Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chega em torre 11895, ajuste de altímetro 1022. 3858, ciente, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, 3895-1021, obrigado, boa. 1096, ingresso taxi Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 1096. Controle de Salvador, boa noite. O Azul 2781 com a Fox, ideal descida. Azul 2781, boa noite. Acione identificação, voitado após Itapituna, em descida para 2000 pés. Altímetro, ajuste de altímetro no 021. Autorizado direto Itap, depois Tuna, ajustando o no 021. É o Azul 2781. Seu correção, altitude é 2000 pés. Descendo para 2000, assistente, Azul 27, foi tudo. Oi, Salvador, boa noite. O TR 3850, ponto de espera no zero, pronto para decolagem. TAM 3858, ciente, livre decolagem, da 10, venta 1,50 graus, 1,09. Livre alinhar e decolar 10, 3858. Autorizado a alinhar e manter, 1-0. Decolado aos 37, chame o controle de Salvador, 208. 208, vamos. Controle, boa noite, 3858, TAM, passa meio 400. TAM 3858, boa noite, contato radar, suba via Momo, para nível de voo 370. Tá, Momo 370, 3858. Autorizado, autorizado final ILS X-Ray 2781. Autorizado final ILS X-Ray 2781. Libera a velocidade? Está de critério número 1 para pouso 2781. Passa 3858, bom, vamos. Autorizado Cogbo, TAM 3858. Cogbo 3858, obrigado. Catarina, 6310, livre decolagem, tá 10. O vento é 150 graus, 10 norte. Tá iniciando 6310. Oxinami 6310, decolado ao 40, chame o controle Salvador, 20.8. 208, 6310. Controle Salvador, Oxinami 6310. Oxinami 6310, boa noite, contato radar, suba via Puca para nível de voo 3.